www.farmaciabioativa.com.br. Farmácia Bioativa, manipulação, fórmulas exclusivas. Teve uma loção, a Bioativa tem medicamentos formulados pra você. Farmácia Bioativa, manipulação, conheça a Bioativa pra você ficar melhor. Farmácia Bioativa, Rua Antônio Alfredo Matienzi, número 38, fone 3541-4273. Farmácia Bioativa. Quem tá no